Airport Terminal 023. Go ahead, Romeo 44 near Duna. Position 500 feet. Copy information, Portugal 023, now establish ILS Hanoi 10. Airport Terminal 023. Complete preparation, you contact the tower frequency 118.95. 18.5, no approach Portugal 023, sorry. Eu vou te dar um cruzamento na retaguarda do tráfego. Gente, reporte visual com cardápio de pouso. Pode falar. 10, olha. Bono 620, no solo, auto-check, olha pra ficha, me controle solo na sequência 1, 2, 1, 9. Quebra 219, Bono 620. Cap 023, Tower. Boa tarde, Portugal 023, established, ILS, Hanoi 10. Cap 023, I have insight, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 12 knots. Clear to land runway 10, Portugal 023. Maintain position, November 820, Mike. Salvador, Força Aérea 2590, para Brasília. Lista para 2000 pés, ajuste da altímetro 014, Líder LS, reporte localizador, pistão 0. 2000-014, pode estar a... Tem que sair da nota, 037. Estabilizado, Oceanair 6314. Chiname 314, Comprade CDS, chame torre 198, decimal 95. 395, boa. Boundary 31. Does your right contact you out to 121.9? 29, Portugal 023, até a próxima. Xanay 6314, tráfego avistado. Pouso, pistão 0, vento 1 a 0 graus, 1 a 0 noite. Fecha livre, pouso para 6314. pesar deck 6 da 93667. Salvador, 3367, visual abaixante, checado. 3367, continua a aproximação aguardando pista livre, traço já avistado, ajuste altímetro na 0 no 4. Seguindo a aproximação na 0 no 4. No 4 no solo, ao 34 ali pra pista, me controle solo, na frequência 121 decimal 9. Segura na ponta 219,6, 3 no 4. É, 6327.0910, acessando a aeronave na final, está pronto. A gente na 6327 mantenha o ponto espera da pista no 0. Na 0. Então, 3367, tráfego avistado, autorizado com sistema 0, vento no 00 grau 089, sujeito altímetro no 0 no 4. Autorizado, pouso no 0, no 0 no 4, 3367. November 8220, Mike, clear takeoff runway 17, wind 090 degrees, 09 knots. Clear takeoff runway 17, November 8220. Na 6327, autorizado alinhar e manter pista no 0. Ali mantém a 1 no 0, na 6327. No solo, ao 36, ao de pra pista, me controle só na frequência 121 decimal 9. 219. Sobre força aérea 2590, tá no pátio militar, pressionamento. Aérea 2590, chame para um táxi. Chamada para o táxi. Romeu Juliette, uniforme Romeu, chame pronto táxi. 220 Mike, Airborne 37, contato Salvador Departure 119.8. Contato Departure 119.8, 220 Mike. Chame autorizado, decolagem pistão 1-0, vento 1-0, zona 3 nós. Livre alinhagem, Rádio, Rádio, 3, 2, 3. Tower, boa tarde, Ocean 6227, ready. Runway 10, Hook Strike Line. Ocean 6227, maintain holding point. Staying hold, stop. 6227. Line up and wait to runway 10. Line up and wait runway 10, 6227. Decolado ao 3927, decolado ao 3927, decolado na frequência 119-19-80. 19-80. 6927. Chegando a 327, contato radar, Cidade Coral, no grau, Submarino 180. 180, cidade Coral. Mantenha seu mesmo perfil, Coral 1, tem aeronave de colagem no setor 7, Coral 1, mantenha. Força Aérea 2590, Pátio Militar, pronto para o táxi, PAB de ano 1, 6 horas, atendendo Belo Horizonte. Aérea 2590, reporte no ponto de espera para ingresso. Reportar no ponto de espera, até que seu hotel, Força Aérea 2590. Juliette Uniforme Romeu, que chamou para táxi 14 no POB, 5 de autonomia, Fernando Salvador. Reporte no ponto de espera da Romeu, Papa Romeu Juliette Uniforme Romeu. Celeste 227, clear takeoff runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear for takeoff runway 10, 0-340. Romeu Juliette, uniforme Romeu, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Taxiway Hotel para cruzamento, Força Aérea 2590. Era 2590, autorizado cruzamento da 1028, na Delta, mantém a posição e chame o solo em 1219. Autorizado o cruzamento da pista, na Delta, mantém a posição e chame o solo em 1219, Força Aérea 2590. Força Aérea 2590, desconsidere a última autorização, vira direita, taxi via pista, posta alinhada, ponto cabeceira 10. Relativo, via pista então, à direita, prosseguindo sentido 28, backtrack, e apontar alinhado o cabeceiro 10, Força Aérea 2590. S227, Airborne 43, contacto o departure 119.8. 119.8, over to departure control, 6227, so long, ma'am. 9227, on frequency 126.0 or 128.8. 1260-1288-820, Mike. Departure, Passage Ocean 6227, climbing through 2700, 7-1, departure. Should I ask you 6227, with the contact climb maintained to level 360, 7-1, departure? You're going to climb through 7-1, departure, up to flight level 360, 6227, thank you. Juliette uniforme Romeo Aguarde. 6227, any chance we can go direct later? Utilizado o colégio pista 17, vento 120 graus, 10 mais. Alinhado, cabeceira 10, cabeceira 2590. Papá Romeu, Juliette, uniforme Romeu. Decolado aos 4.6, chame controle Salvador na frequência 119.80. 1980, obrigado, Juliette, Papá Romeu. Cabeceira 2590, após decolagem, mantenha o eixo até 3 mil pés. Relativo, após decolagem, mantenha o eixo até 3 mil pés, tá pronto. Força Aérea 2590, autorizado a colagem pistão 10, vento 100 graus, 09 nós. Autorizado a colagem, Força Aérea 2590. Torre 3567, ponto 0, pronto. Torre 3567, mantenha o ponto 0 da pistão 0. Mantenha. Sai de Salvador para Barra. Aguarde, Romeu. Departure Control, Ocean 6227. Go ahead, 6227. Please relay departure information for receipt center. We have an amendment of souls on board. We have a total of 111 souls on board, sir. Seven. Thank you very much. Salvador Juliette, Paulo Romeu, radial de saída para Barras 315. 3.000 pés e chame o controle Salvador na frequência 1119.80. Mantenha a reta até 3.000 e chame o controle 1119.8, Força Aérea 2590. Obrigado, boa tarde. Radial de saída para Barras, é 315. Juliette está presente, a rota Juliette, Alfano Romeu. Presente, a rota Romeu. Controle Força Aérea 2590, mantendo a reta até 3.000 pés, agora passando 2.000. Força Aérea 2590, liberado da restrição, submantém o 380 na cidade Boruno. 380 na Arboruno, Força Aérea 2590. Autorizado decolagem de pistão no zero, vento 0800 graus 190 nós. Autorizado decolagem de pistão no zero, 3567. Terminado, dá presente voo IUCOV e chame Ilhéus 120 décima 1. Ilhéus IUCOV, 62-367. Chené 6227, zona Recife Center, on frequency 128.35 or 123.8. 12835 for backup 123.8, 6227, so long guys, thank you. Direto Eletro, Força Aérea 2590. Decolado ao segundo, chame controle Salvador na frequência 1119.80. Comando controle Salvador, boa tarde, missão 3567. Controle Salvador, boa tarde, missão 3567. 3567, contato Roberto, saída Arboruno, sobre manter o nível 360. Manter o nível 360, Arboruno, 3567. Salvador, 1884 Gol, boa tarde, Taxi Bravo, Papo Cara também. 1884, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento 1110 graus, 10 nós. Ali recorda, Capitão, no zero, 1884. Inicialmente sobre a manter nível 340, a liberação corrigida. Restrito então 340, força aérea 2590. 3567, sobre inicialmente nível 320. Inicialmente ao nível 320, são 3567. Salvador 6918 da Zuma, boa tarde, cruzando 200 para o 150. Bom, 1884, decola do 55, chame controle de Salvador na frequência 1119 de 180. 198, gol 1884, boa tarde. 50, vai ajuste 1014. 050104, autorizado TAP pelo azul. Aguarde, mantém a chegada, tráfego em saída no setor azul. Controle Salvador, boa tarde, gol 1884, cruzando 2000 pés. Gol 1884, boa tarde, contato radar, saída PUCA, suba, mantém nível 230. Saída PUCA 230, 1884. Salvador 2590, chama agora o centro de Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Chama agora 260, alternado 1288, obrigado. Depois do Índia Tango Bravo, boa tarde, acena a identificação, mantenha nível 090, reporte vertical de Salvador. P3567, chame Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260-1288, 3567, boa tarde. Boa. Papa Romeu, Juliette, uniforme Romeu, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 385, chama Juliette, uniforme Romeu. Para Salvador, prossiga. De 26, confirme. Afirmo. Mantenha então a proa de Adolfo para a chegada Bonfi. Azul 6918, via Bomed 1, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 014, livre LS, reporte estabilizado, localizador, pistão 0. 2000 pés, 014, reporte estabilizado na 10, via Azul 6918, via Bomed 1. Estou 1884, chama agora o Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2085, alternando 2545, gol na 884, boa tarde. Boa. Charlie Alpha Fox, prossiga. somente essa altitude? Sete, mantenha 0140, reporte nacional para pouso, tia Alfa Fox. Eu ainda não recebo seu transponder, confirme a distância para Salvador. Tá, Ditan 4778, pista 10, autorizado a alinhar, decolar, vento 100 graus, 089, ajuste a tinta 0014. Senegal 014, autorizado a decolagem 104778. Ninja Tango Charlie, aciona identificação, mantém o nível 070, reporte vertical de Salvador. Oi, Salvador, passageiro 2231 no ponto 0010, pronto. Faz passa 2231, mantém o ponto, para. Mantendo, 2231. Autorizado a alinhar e manter. Ali mantém, 2231. Estabilizou de azul 6998. Azul 6998, nível leste, pressão 0, chame torre 198, decimal 95. 1895, bom trabalho. Boa tarde, 6918 da Azul, estabilizado. 6918, continua a aproximação até da parceria do Aliando para a decolagem. Reporte Índia Serra, baixar travado. Prosseguindo, aguardamos a reportaria. 4778, declarado 07, chame controle agora, frequência 119, decimal 80. 1980, 4778, obrigado, boa. Vento 090 graus no 09, altímetro no 04, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 231. 2000 na Puca, Jamaracaju. 4778, contato radar, saída da Puca, sul da montanha nível 330. 330, Puca, Jamaracaju, 4778. Baixar de travado, 10698. 908, excelente, tráfego avistado, continua a aproximação. Vento 1100 graus 09, ajuste a tinta 04, só aguarde pista livre. Prosseguindo, aguardando azul. Número 919, trem checado, vento 1100 graus 09, altímetro no 04, pista no 0, pouso autorizado. Leve pouso azul 6918. 32231, declarado 08, chame controle agora, frequência 119, decimal 80. 1980-2831. Controle Salvador, boa, parceiro 2231. Parceiro 2231, contrato radar, Cedamomo, suba e mantenha o nível 180. Vai subir e manter o 180, é, informa que não vai cumprir o procedimento padrão e manter 3000, 2231. Liberado a restrição de altitude, desatenção da presente, nível 180, parceiro 2231. Grato, liberado a restrição 2231. Mensagem do 4423, ponte espera da 1 no 0, pronto. Pistão no 0, autorizado a alinhar e manter. Alinho, mantém pistão no 0, sou 4423. Pra Salvador. Salvador 10 meias, já. Salvador 10 meias, visou a manhã, agora 2 minutos. Tem 500 pés, confirme. Confirme, com o Thiago Levo Fox. Tá mantendo 500 pés? É, tio, mantendo 1000 conforme solicitado, agora solicita 500. Tá 3 minutos em remato. Tá, espera para 500 pés, ajuste um 0 no 4. Após o pouso, faça um cheque no seu equipamento transponder e não recebo indicações. Solicitou, Fox. Se o senhor autorizar, faça um cheque agora. Por gentileza. 2231, quando possível coordenar com o Recife a Pro de Barreiras? Fecha agora, inicialmente foi o VATAP, 2231. Bora VATAP inicialmente, 2231. Controle, confirma agora se recebe o transpondedor, por favor. Ainda não. Manter, pista no zero. Ali mantém na 10, né, Salvador, boa tarde, é o K3155, tá no ponto espera da 10, comandando 2, pronto. 3155, boa tarde, mantém o ponto espera. Fox, Alfa Fox, chama a torre 1895. 1895, bom trabalho. Opa, Romeo, Kilo, Sierra Lima, prossiga. Sierra Lima, está comprando o Lúcio, 4423, decolados 13. Chama o ponto de lá agora, frequência 119, decimal 80. Tranquilo, 0123. E da presente voe posição Itapa para chegar ao Gomédio 1. O procedimento seria SX-810. SX-810-123, autorizado 090, direto Itapa para chegar ao Gomédio 1. Muito boa tarde, Azul 4423, passando a 1700, agora ou não? Azul 4423, contato radar, instrumento suba em mantenha nível 080, na saída Arbor 1, caso de falha de comunicações. Árvore, estandida ascensão no nível 340. Ok, registro 080, Árvore 1, caso de falha em Árvore, está livre ascensão ao 340, Azul 4423. Azul 4778, chama o centro Recife na frequência 126.85, altera 125.45. 2685-2545-034778, obrigado, boa. Obrigado. Autorizado a decolagem do 10, sim, no então, fica a permissão. 3155, após 320, a Bianca autorizado a alinhar e manter. Após a Bianca, alinha e mantém o 10, essa empresa não tem. Está na conta da Remount, olha pro Fox. Extrato avistado, aproximação e pouso por conta e risco. O vento aqui no aeródromo é 100 graus, 8 nós, altitude 1014. Chame no solo controlado, já leva pra Fox. Coletivo, chama na Fox. 5 milhas, mantendo o nível 090, rumo na Sudeste, um cara não. Gente, tem o mesmo número de queso, azul. 4423. Serra Lima, sendo identificação. Ficou Lima. O Serra Lima está em contato radar, chama para descida. Rede Lima. O Salvador, pneu 26, para o Céu de 6. 26, desça para o nível 050 na chegada Bonfim. 050 na chegada Bonfim. Nem a frequência livre, boa tarde, olha para a Fox. Obrigado, bom trabalho. O GNM é 355, declarado aos 1-6, chame o controle agora, frequência 118, correção 119, decimal 80. 980, obrigado. Na área, Caju em 1203. Instrumento subiu, mantém o nível 1. 2-0, está presente, foi Vukpo, após Antes Zulu 2-1, está autorizado 3-4-0, principalmente Silvani 1-2-0. Pode iniciar em 2-0, na rua de Vukpo, depois aerovia. Enquanto estamos com o motor formador, boa tarde, GNM 655. GNM 655. Que está em contato radar, está presente, tem condições de voar, salvo. Afirmo, 635. Está presente, salvo. E ascensão 360. Salvo, está presente, voando para o 360, confirmo? 360, sobre a manhã. Após a decolagem, subirá e manterá o nível 060 até 306 passado de Salvador, devido ao tráfego em cruzamento, nível 070, vento 110 graus, 089, ajuste no 014, decolagem 2 anos. Certo, não, está pronto? Próximo, 097. Cruzado, alinhar e manter pista no 0, voo no 097. controle, Azul 4423. Azul 4423, prossiga. Ainda tem um tráfego no G-Station. Negativo, livre extensão 340 da presente. 340, Azul 4423. 19, chama o controle agora em 19.80. Canal 80, canal 3155, obrigado. Controle, boa tarde, canal 3155. Canal 3155, contato radar, saída salvo 1, suba inicialmente ao nível 060. 060, salvo 1, canal 3155. Se quiser colaborar com o SAP, o 4198 azul solicita 3 horas de zero turbulência lá no 3, 4 graus, diabo do 3, 5, de capiva, SAP. 10, 30 graus de confirmação. 0, 80 graus, 1, 2, 9, ajuste no 0, 1, 4, decore. Alto, obrigado. Alto, obrigado, vai fazer via segunda, 9, 7. Você pode sair de voar, Leda? Sim, claro, Leda, 3155. Está presente, voo Leda, aguardando, suba manter inicialmente 060. 060 na próxima, Leda, 3155. Tá para onde o Serra Lima, está no 0 de aqui, né? O Serra Lima, desça para o nível 050. 050, o Serra Lima. Está presente, voe o TG. TG, azul 4423. Você levou a oportunidade de coordenar com o centro por onde monte, mano? Bom, 1097. Bom, 1097, contato radar, saída Arbor 1, suba inicialmente nível 060. 060 inicialmente. 3155, livre estação, nível 320. Só para 320, tá? 3155. Azul 4118, chame centro Recife na frequência 1260, terra 128, decimal 8. É 260, 128, 8419. Controle Oxfam 355, solicita. Oxfam 355. Alguma possibilidade de um monte para presente? Aguarde. Azul 4423, chame centro Recife na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. Centro Recife 260, alterna 288. Azul 4423. Chanel 3355, autorizado direto Mótiva. Chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 2235, 238, 6355, muito obrigado pela ajuda. Gol 1097, informa o tráfego, 2 horas, 8 milhas, um cara, vamos manter nível 070, rumo Nordeste. Chegou no 0097. Serra Lima, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0, 1 na 4. 2.000 pés, ajuste 1 na 0, 1 na 4, por 0, Lima. Será o nível 060 até 30 mil em Salvador. O motivo da opção, tráfego em cruzamento, mantendo o nível 070. Decolagem autorizado. A linha decola no 0, só pode confirmar o ajuste. Ajuste 1 no 0, 1 no 4.9, para ser mais preciso. Ok, recebido. 0097, mantendo 060 atingida, presente o elétrico. Pode alerta com 097. A 097, tráfego já ultrapassado, livre ascensão 360. Aos 25, chame o controle agora, frequência 119, decimal 80. 1980, obrigado, até a próxima. Direto alerta, tá 3155. Baixa 223, um controle. Prossiga controle 231. Confirma na cena a identificação? Não, não acionamos, vai funcionar agora, identificou 231. Salvador, muito boa tarde, é o 3367, qual é a sua escolha? 3367, contato radar, inicialmente sobre o 060, na São Bruno. Vai manter o 060, se possível, motiva. Guarde. Quase. 3331, recebi agora também, anteriormente havia recebido uns 2 minutos atrás. Não acionou anteriormente não, 2231. Controle tá 3155, nós estamos indo para Guarulhos, na Upper Zulu 10. A posição alerta fica fora pra gente.